dinheiro, ah, ah, até jogar no chão meu corpo inteiro, ah, ah, eu vou morar no centro da cidade, ah, ah, eu não conheço nem minha cidade, ah, ah, mas eu vou vencer. Quero a realidade, ah, ah, eu sei ganhar dinheiro de verdade, ah, ah, se eu não morrer até o fim do ano, ah, ah, emprego capital a todo pano, ah, ah, se eu não morrer. E se Deus quiser, aí eu vou parar e vou olhar a vida que eu não vi. Coisas como amor e as coisas claras como a luz do sol e o tempo que eu perdi. Corro por dinheiro, ah, ah, até jogar no chão meu corpo inteiro, ah, ah, eu vou morar no centro da cidade, ah, ah, eu não conheço nem minha cidade, ah, ah, mas eu vou vencer. Se eu não e se Deus quiser, aí eu vou parar e vou olhar a vida que eu não vi. Como amor e as coisas claras como a luz do sol e o tempo que eu perdi. Como por dinheiro, ah, ah, até jogar no chão meu corpo inteiro, ah, ah, eu vou morar no centro da cidade, ah, ah, eu não conheço nem minha cidade, ah, ah, mas eu vou vencer. Se eu não morrer, mas eu vou ver.